Será que eu tô pirando, você quer me provocar? Você me olha e eu começo a rir. Quando o melhor que eu faço é fugir. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. Eu nem sei o que eu gosto tanto, tanto em você. Seu sorriso ou seu jeitinho de tentar me irritar. Se tiver uma maneira, vou tentar evitar. Eu juro, eu faço tudo para eu não me apaixonar. Será que são mesmo parece combinar? Eu sou a letra e você a melodia. Com você cantaria todo dia. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. Eu nem sei o que eu gosto tanto, tanto em você. Seu sorriso ou seu jeitinho de tentar me irritar. Se tiver uma maneira, vou tentar evitar. Eu juro. Tentar te esquecer e me diz por que eu gosto.